Bom, muito bom dia a todos. Quero pedir desculpa deste compasso de espera, principalmente àqueles que chegam a horas, mas já sabem como é. Aquele 10 minutos, quarto hora académico faz parte da praxe, portanto não levem a mal. Vamos então dar início à nossa sessão. Hoje vamos falar de um tema que já era atual quando foi agendado, passou a ser muito mais atual depois das eleições presidenciais e muitíssimo mais atual depois dos acontecimentos desta semana. Portanto, apesar de termos agendado este tema já, penso que em outubro ou em setembro, quando o Dr. Jorge Miguel teve a amabilidade de aceitar o meu convite, não podia calhar em melhor altura. Vamos falar do recenseamento eleitoral, da base de dados de recenseamento eleitoral. Dr. Jorge Miguel é uma pessoa que penso que a larga maioria das pessoas na sala conhece, mas uma pequena nota curricular é que tem sido, digamos, o pai, o acompanhante da nossa base de dados de recenseamento eleitoral. Desde sempre trabalha na administração eleitoral há uns anos e todo o processo de recenseamento eleitoral tem estado sob a sua responsabilidade e desempenha, como todos sabemos também, as funções de Diretor-Geral da Administração Eleitoral. Muito obrigado por cá ter vindo, ainda por cima é reincidente, já cá esteve já a dar-nos alguns ensinamentos. Hoje seguramente vamos aprender muito com ele. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado também a todos os presentes. E as regras são as de sempre. Depois de uma intervenção do Dr. Miguel, temos aqui a possibilidade de ter uma maiorita de debate, sempre dentro da máxima liberdade, que é essa marca deste espaço, um espaço em que cada um diz o que pensa e o que quer, sem qualquer restrição, que não seja aquela restrição terrível que é o tempo, não vamos ficar aqui a tarde toda. Mas dentro dessa única limitação que é o tempo, estamos sempre perfeitamente à vontade. Dr. Jorge Miguel, muito obrigado por ter vindo de Lisboa até aqui à nossa casa e estamos ansiosos por ouvi-lo. Eu, pelo menos, estou muito ansioso. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença. Um sábado de manhã é penoso vir ouvir falar de coisas um pouco áridas, mas que, felizmente, nesta semana, feliz ou infelizmente, nesta semana estão um pouco na ordem do dia. Agradecer a vossa presença e, sobretudo, agradecer o convite da Universidade Lusófona do Porto e, concretamente, o meu querido amigo professor Paulo de Moraes, que é uma pessoa que só ele me faria vir de Lisboa, ainda por cima sem comboios, só ele me faria vir de Lisboa porque é uma pessoa que eu admiro pelo seu perfil cívico. E nós, hoje, o que estamos aqui a fazer, com toda a liberdade, é mais um ato de cidadania, mais um ato de civismo. Vamos dizer aqui coisas que provavelmente alguns sabem, mas que provavelmente a maioria desconhece. Vamos dizê-lo com inteira liberdade, porque este é também, e desde o início, porque fui eu que fiz, o Paulo Moraes deve lembrar, fui eu que fiz a primeira palestra, digamos, chamemos-lhe assim, do Instituto de Estudos Eleitorais, nos idos de alguns anos atrás, e apraz-me muito, já cá vim outras vezes, e venho mais uma vez, e virei as vezes que forem necessárias, porque sei que aqui posso dizer aquilo que me apetece, que me dê na real gana, e que sofrerei as consequências disso, já as tenho sofrido, mas é com, digamos, com um enorme gosto que o faço, porque o faço ao sábado de manhã e o faço em inteira liberdade. Então, o tema que me traz cá hoje e que o professor Paulo de Moraes me pediu que dissesse alguma coisa, não vou dizer grandes novidades, mas vou tentar estruturar de uma forma não muito longa, porque as intervenções longas são entediantes e são, digamos, mais ou menos apelantes ao sono, e então se forem da parte da tarde ainda pior, mas enfim, estamos de manhã e a coisa não vai correr muito mal. É esta coisa muito simples, andamos de Herodes para Pilatos a saber quantos eleitores somos. Afinal, quantos eleitores é que somos? Bom, eu tenho uma resposta para isso, que é a resposta institucional. Eu escolhi o dia 21 de março porque, como sabem, o dia 21 de março foi um dia cabalístico, foi o dia do censo, foi o dia em que o censo foi lançado. E, normalmente, costuma-se comparar este número, que aqui está, com o número dos censos, para dizer que, caramba, há milhões de fantasmas em Portugal. Então, eu posso dizer, digamos, com números tirados da base de dados, portanto, isto são números absolutamente fidedignos, que no dia 21 de março, portanto, há poucos dias, há 5 dias atrás, éramos 9.409.271 eleitores no território nacional, mais 230.863 no estrangeiro. Assim distribuídos, este não o verão com certeza muito bem, eu tentei que isto ficasse mais visível, mas não, infelizmente não consegui, apenas sublinhei ali, porque juntei os eleitores que estão recenseados no nosso recenseamento, mas que não são nacionais. Temos ali 11.889 eleitores da União Europeia, dos 26 países da União Europeia. Temos de quase todos, há apenas um país que não temos, creio que é a Estónia. De resto, temos um eleitor do Chipre, mas temos muitos espanhóis, temos muitos alemães e muitos ingleses. Depois temos ali, ao lado, eleitores AR, são outros eleitores que têm capacidade eleitoral, mas que só votam nas eleições autárquicas. Portanto, os anteriores, os eleitores do UE, votam quer nas eleições europeias, quer nas eleições autárquicas. Embora alguns não votem nas autárquicas. Alguns não votem nas europeias porque optam por votar nos seus países de origem. Portanto, aqueles 11.189, nem todos votam nas eleições europeias, mas todos votam nas eleições autárquicas. Depois temos os 16.029, que a maioria são cabo-verdianos. Que a maioria são cabo-verdianos e brasileiros. E depois haverá dois ou três argentinos, quatro ou cinco venezuelanos, um norueguês e tal, por aí fora. Portanto, o que dá um total de 9.436.489. Mas vamos nos fixar neste número magnífico, que é 9.409.271, e vamos avaliar se isto não é uma enormidade, se é ou não é uma enormidade, como... Temos aqui eu, neste slide seguinte, a evolução do recenseamento. Reparem, eu dividi isto em dois slides, porque eram coisa muito extensa e não deveria. Temos aqui as datas cabalísticas de 75 e 76, em que o recenseamento foram feitos de propósito para aqueles atos eleitorais, não eram recenseamentos para ficar. Portanto, era o recenseamento para a Constituinte, tinha 6.188.250, e em 76 tínhamos 6.296.326 para aquele primeiro ciclo eleitoral que abrangeu as primeiras eleições da Assembleia da República, as primeiras eleições do Presidente da República, as primeiras eleições regionais, Açores e Madeira, e as primeiras eleições autárquicas. Era este o universo, 6.296.000, portanto quase 3 milhões, ou mais de 3 milhões afastado do número que temos hoje. O que é que sucedeu, entretanto? Foi um crescimento do recenseamento a partir de 1978-79, em que já há algum efeito do regresso dos nossos compatriotas que estavam nas colónias, portanto, na África, sobretudo, mas também noutros sítios na África. E depois tínhamos um sistema de recenseamento que era um sistema de recenseamento pouco fiável. E reparem como isto chegou a crescer 2,20% ao ano, o que é uma coisa perfeitamente surreal quando se sabe que, digamos, a taxa de natalidade é baixíssima em Portugal, embora hoje ainda seja 18 anos passados, ao fim dos 18 anos, nós podemos dizer que o recenseamento ainda pode crescer, mas dentro de 2, 3 anos vai deixar de crescer, tem que deixar de crescer, porque a taxa de natalidade está no zero. Mas há 18 anos estava em 0,2 ou 0,3. E, portanto, o recenseamento ainda tem alguma... E, portanto, eu ainda tenho alguma base para crescer. Mas eu fiz aqui, dividi isto até 1988, porque até aqui o recenseamento estava absolutamente entregue às freguesias. Portanto, não havia nenhum controlo por parte, digamos, do Estado Central ou de nenhuma entidade independente, ou se fosse ela qual fosse. Portanto, o recenseamento era totalmente entregue às freguesias e, portanto, isto era um, entre aspas, fartar vilanagem. A partir de 89, constituiu-se a base de dados do recenseamento eleitoral e vejam como os crescimentos e até os decréscimos, vejam 98, vejam 98, Não, eu queria dizer que aquele 89 tem que se prolongar até 97. Portanto, 97 é que se dá o primeiro grande acidente no recenseamento eleitoral, que foi a constituição da base de dados. Em 97, 98 foi constituída a base de dados e vejam como logo num ano reduziu 3,21%. Porquê? Porque fomos descobrir mortos, fomos descobrir duplas inscrições, porque foi centralizado. Foi centralizado no antigo STAP, agora de Gaia. Do antigo STAP, infelizmente extinto agora de Gaia, E, portanto, logo ali houve um corte que foi, na altura, considerado modesto, cerca de 500 mil de eleitores. A partir daí, como vê, a evolução é sempre modestíssima quando não é negativa. Temos, olhem para 2007, em que há uma evolução negativa de 0,08%. Portanto, o controlo centralizado da base de dados tem produzido os seus efeitos e temos aí os resultados até 2010, porque os de 2011 já os conhecemos, reportados a 21 de março, que são os tais 9.409.271. Portanto, temos aí os benefícios de uma base de dados central que, digamos, não permite que as comissões licenciadoras acrescentem eleitores, digamos, a seu bel prazer, ou não eliminem a seu bel prazer, porque, como sabem, as verbas com que funcionam as autarquias estão indexadas, a meu ver, erradamente, ao recenseamento eleitoral, quando deviam estar, talvez, indexadas ao censo da população, e, portanto, havia alguns presentes da freguesia que estão naqueles limites, que não querem perder mandatos, ou também não querem perder, isto não quer dizer que seja generalizado, a maioria dos autarcas são a maioria esmagadora dos autarcas são pessoas de bem, mas há alguns que, enfim, que ao nível local, se puderem fazer alguma coisa para não descer de escalão, para não descer de 5 mandatos para 7, de 7 mandatos para 5 mandatos, ou de 9 mandatos para 7 mandatos, que farão, digamos, com uma simples, digamos, suspensão da circulação de informação. Isso agora já não é possível e, portanto, temos este panorama excelente. E temos aqui, digamos, um quadro que nos ilustra claramente como o recenseamento foi crescendo sustentadamente, mas um pouco artificialmente, de 75 até 97. Depois, em 97, reduz, mantém um nível mais ou menos equilibrado de 97 a 2008. E a 2008, quando se torna automático, sobe. Sobe porquê? Sobe porque, ao passar a ser automático, o computador, digamos, o sistema informático, foi buscar os eleitores que estavam relapsos ao recenseamento. Isto é, falava-se muito, e a comunicação social tem estes paradoxos. Quando fala de eleitores fantasma, também falava que faltam lá 300 mil jovens. Os jovens entre os 18 e os 24 anos não se inscrevem, ou são muito relapsos ao recenseamento. Estavam cheios de razão. Em 2008, no dia 26 de outubro de 2008, entraram de uma vez só no recenseamento eleitoral 640 mil eleitores, 330 mil dos quais tinham entre 18 e 24 anos. E havia, portanto, depois toda uma pleia de outros cerca de 300 mil eleitores, que, portanto, eram pura e simplesmente relapsos ao recenseamento, porque são pessoas, digamos, que vivem à margem da sociedade política e vivem à margem da política e do interesse pela política e pela intervenção cívica. Este gráfico é obviamente ilegível e, portanto, passá-lo aí à frente, mas é uma desagregação destes números, mas este já é um pouco mais legível no sentido de nos dizer onde é que estará a exponencialidade ou, digamos, o problema do recenseamento. O problema do recenseamento cifra-se em faixas etárias muito, muito concretas. Se verificarem aqui, nós temos um número de pessoas de 18 a 19 anos, 242 mil. Perfeitamente credível. Perfeitamente credível. Nada de exagero. Mas temos ali, entre os 50 e os 54 anos, 872 mil. É capaz de ser demais. É capaz de ser demais. Aqui, residentes, é capaz de ser demais. Bom, mas as conclusões que eu tirei deste gráfico que vimos atrás em que está, e que está disponível, de certo, na página da Universidade de Lusófona do Porto, é que as faixas etárias onde se verificam as maiores diferenças entre o recenseamento eleitoral e o recenseamento geral da população, o censo que está a decorrer neste momento, são as da população em idade ativa, dos 35 aos 64 anos, potencialmente imigrada, mas com indicação da residência na identificação civil em território nacional. Isto é, eles estão lá fora, estão em França, estão no Luxemburgo, estão na Bélgica, estão em Espanha, estão no Brasil, estão na Venezuela, estão nos Estados Unidos, mas têm o seu bilhete de identidade ou o seu cartão de cidadão a indicar como residência São Pedro do Sul, Porto, Lisboa, Carnaxide, por aí fora. E, portanto, como o recenseamento é automático, entram para o corpo eleitoral do território nacional. E é por isso que temos apenas 230 mil eleitores inscritos no estrangeiro. Nós apenas temos 230 mil eleitores inscritos. E, a meu ver, até são demais. Atendendo, digamos, ao interesse que estas coisas levestam. As zonas do país onde se verificam as maiores diferenças, estava patente naquele gráfico, mas que eu não vos vou penalizar com isso, porque é perfeitamente, teriam que ter binóculos, são normalmente identificadas como as de grande imigração. O centro, sobretudo o centro interior, o norte, sobretudo o norte interior, os Açores e a Madeira. São realmente os sítios onde são conhecidos como zonas de imigração. E, portanto, obviamente que eles, por um certo sentimentalismo, um certo apelo que às vezes nos comove a este cantinho tão maltratado, eles preferem ter no seu documento de identificação que vivem no Porto do que dizer que vivem em Paris. Isto é perfeitamente compreensível, penso eu que é politicamente difícil de combater e, por isso, do meu ponto de vista, mas é um ponto de vista puramente pessoal, não vincula nem o Diretor-Geral da Administração Interna, que sou, nem o membro da Comissão Nacional de Eleições, que sou, não vincula uma opinião puramente pessoal. Do ponto de vista político, seria um desastre dizer a estas pessoas, primeiro era preciso, através do cheiro, provavelmente, tu tens cara de viver em Paris, 11 meses por ano, estás aqui inscrito, portanto, sais. Não há nenhum odómetro que nos diga que daqueles 9.409.000, quantos e quais, o quantos talvez saibamos, quais é que não sabemos quem são, e portanto não se eliminam pessoas, isso seria violar um direito fundamental, seria, digamos, atropelar, esmagar a Constituição e esmagar sobretudo uma vontade genuína que essas pessoas têm de estar ligadas de uma forma impressiva ao território nacional. Porque quando cá estão, quando há eleições, eles vão votar. E mais, muitos destes que estão lá fora, nomeadamente em eleições autárquicas, metem-se numa caminhonete e vêm votar no seu presidente junto. Portanto, é uma situação muito difícil, mas existe. Então, vamos então à outra parte do problema. Então, e quantos cidadãos portugueses somos no território nacional? Bom, eu há anos, desde que nasci, que ouço dizer que somos 10 milhões, embora tenha 61 anos de idade, há 10. Mas, bem, desde que conheço que ouço dizer que temos 10 milhões. Dizem alguns politólogos e especialistas, entre aspas, da comunicação social à caça de eleitores fantasmas. Portanto, andam claramente, digamos, em exercícios académicos, porque isto é um tema simpático. Já repararam que sempre, diga, 2, 3 dias antes das eleições, uma semana antes das eleições, lá vêm mais umas notícias sobre os eleitores fantasmas, porque naquelas alturas, quando a campanha eleitoral já amorneceu, é um tema simpático e que vende. É um tema que vende, o tema dos eleitores fantasmas. Vende bastante. Mas, atenção, eu li, faz hoje três semanas, li no propósito do início do censo, que ia iniciar-se aí há alguns dias, o principal responsável, o principal histórico e grande responsável pelos censos, há muitos anos, que é o doutor, o professor Fernando Casimiro, dizer que se calhar somos 11. Se calhar já não somos 10, somos 11. Bom, então temos esta pequena equação. Admitindo como certo que somos 10 ou 11 milhões de cidadãos, não digo eleitores, cidadãos. Temos de excluir daqui os cerca, enfim, entre 15 a 20% de cidadãos que têm menos de 18 anos. Somos 10 ou 11 milhões no território nacional. Admitindo também, de acordo com as projeções que vão sendo feitas por várias entidades, até independentes e até não nacionais, relativas à diáspora, somos pelo menos 5 milhões no estrangeiro. 4 milhões e meio, 5 milhões, já quem fala em 6 milhões no estrangeiro, entre portugueses e lusodescendentes, então temos à volta 16 milhões de cidadãos nacionais. E pergunto eu, e pergunto a qualquer pessoa de bom senso, será que 9.409.271 eleitores no território nacional somos demais? Não vou responder. Mas vou perguntar. Face a estes números, será cientificamente honesto comparar o recenseamento eleitoral com o censo e rapidamente concluir que o recenseamento eleitoral está fortemente empolado, cheio de eleitores fantasma e outras coisas do género, e mortos, e que, em consequência, o censo é bacteriologicamente puro e totalmente isento de erros? Isto é, será que o defeito está todo no mesmo lado? Nós, portugueses, que somos pessoas sensatas, estamos habituados a dizer no meio é que está a virtude. E, se calhar, aqui no meio é que estará a virtude. Eu não estou aqui a contestar os censos. Estou aqui como responsável, há muitos anos, não estou como responsável, mas conhecendo como responsável o recenseamento eleitoral, reconheço que ele está empolado. Eu reconheço que ele está empolado. Acho espantoso que ninguém da estrutura dos censos reconheça que o censos, digamos, está com algum defeito de fabrico. Porque eu gostava de ver os recenseadores entrarem na Cova de Amor a recensear as pessoas. Ou entrarem aqui naquele bairro problemático, eu nunca me lembro o nome, que é muito difícil lá entrar aqui no Porto. Sim, há sítios onde os recenseadores se calhar têm medo de entrar. E, portanto, lá ficam os milhares de pessoas por recensear. Portanto, não há aqui verdades absolutas, nem do lado do recenseamento, nem do lado do censo da população. E o censo da população aqui agora vai ser, de que vamos saber resultados provavelmente já em junho, já resultados preliminares já em junho, trará alguma luz e colocar-me-á ou não sobre mais pressão. Uma coisa eu posso garantir-vos, de uma forma, digamos, muito impressiva e muito, muito categórica, é que os sistemas de identificação civil, nós estamos num cenário de recenseamento eleitoral automático e totalmente centralizado. Portanto, a base de dados hoje não recebe informações das comissões recenseadoras, recebe informações dos sistemas de identificação civil. Neste momento, há dois sistemas de identificação civil. Há o velho sistema do Ministério da Justiça, portanto, o bilhete de identidade, que é a base de dados de identificação civil, aquilo que ele está com aquela sigla BDIC, e há agora a plataforma do cartão de cidadão, que já tem cerca de 5 milhões de cidadãos registados. A nova plataforma, que é uma plataforma segura, ou relativamente segura, ou bastante mais segura e bastante mais estruturada que é do recenseamento, que é da identificação civil, é nessas duas plataformas que o recenseamento vai buscar informação diariamente. Hoje vão entrar para o recenseamento não sei quantas pessoas com 17 anos. Hoje. Estão a entrar ao minuto. Vão entrar a não sei quantos, mas entram em 1000 ou 2000 por dia. E também se registra a entrada de 1000 ou 2000 ou 3000, não sei quantos é por dia, de modificações. Pessoas que passaram de Sudofeita para Santo Ildefonso, ou que passaram da Foz para Matosinhos, enfim. Essas modificações vão sendo absorvidas pela plataforma do recenseamento eleitoral, que é o Sistema de Informação e Gestão de Recenseamento Eleitoral, e sobre essa matéria nós podemos garantir uma coisa. Todos os eleitores que entregam a base de dados do recenseamento eleitoral estão ativos, mesmo que estejam mortos, mas estão ativos naqueles dois sistemas de informação. Portanto, não são fantasmas. Os fantasmas não existem, aliás, por definição, não existem. E, portanto, tudo isto é muito sério, mas, no entanto, temos estas notícias, eu vou aqui exibir duas notícias, eu só trouxe duas, podia trazer 200, eu trouxe duas porque estas são as duas últimas e são do mesmo dia, são do dia 28 de janeiro de 2011, portanto, têm pouco mais de um mês, enfim, ainda não têm dois meses. Portanto, temos aqui uma notícia do Correio da Manhã que diz que os eleitores fantasmas são 1,25 milhões. 1,25 milhões. 1 milhão 250 mil. E temos aqui do Inefável I, que é um jornal muito interessante do ponto de vista gráfico, que Portugal tem mais de 800 mil eleitores mistério. Portanto, eles aqui já abandonaram a palavra fantasma, já lhes chamam mistério. Mas, portanto, no mesmo dia, dois órgãos de informação de grande expansão nacional, um fala de 1,25, outro fala de 800 mil. Portanto, ninguém se entende. Ninguém se entende. As contas são feitas à la carte. Mas não vamos iludir o problema e eu não vou iludir. Existe, efetivamente, empolamento no recenseamento eleitoral. Existe, repito, sublinho, existe, efetivamente, empolamento no recenseamento eleitoral. Aquilo que nós chamamos, não eleitores fantasmas, porque isso é um jargão jornalístico que me desagrada particularmente, porque, como disse, fantasmas, por definição, não existem. existe aquilo que existe em todos os recenseamentos do mundo, que é chamada abstenção técnica. Óbitos não registados, sobretudo óbitos muito antigos, porque reparem, o nosso sistema de registro de óbitos, que está a cargo dos conservatórios do Registro Civil e do Conservatório do Registro Central, cuja informação ocorre ao Instituto do Registro Notariado, funcionou com algumas deficiências, ou com bastantes deficiências, até meados dos anos 80. A partir dos anos 80 que tem funcionado, digamos, com algum rigor, o que não significa que não escape um óbito ao outro. Portanto, eu admito, e nós admitimos perfeitamente, que haja um número, sei lá, à volta de 100 mil óbitos não registados na base de dados do recenseamento eleitoral. Isto é, que escaparam, mas que temos, já foram 600 mil. Já foram 600 mil. E nós temos andado ao longo, desde 98, e sobretudo desde 2008 até agora, temos andado a catá-los um a um. Isto é um trabalho diário. Nós, quando num dia conseguimos eliminar 100 pessoas por óbito com documentação, porque não vamos também por cheiro, embora fosse mais fácil, porque cheirava a cadáver. Mas não é por cheiro a cadáver que lá vamos. Não é por cheiro a cadáver que lá vamos. É por informação fidedigna ou de familiares, ou recolhida nas conservatórias do Registro Central, que ficou esquecida, ou recolhida diretamente das comissões de censeadores, que dizem, eu até faço a gestão do cemitério e o senhor está enterrado aqui ao lado. Porque é fácil fazer, em freguesias, sobretudo rurais, é facílimo saber se determinada pessoa está viva ou está morta. E nós só podemos agir, portanto, a administração eleitoral só pode agir proativamente para eliminar óbitos quando as pessoas atingem 105 anos de idade. 105 anos. E nós já conseguimos apanhar uns milhares largos de pessoas com mais de 105 anos de idade. Nós já, só antes destas eleições presidenciais, eliminámos num só dia, porque recolhemos a informação, fomos recolhendo, e num dia fizemos a operação. Só num dia mandámos abaixo 3.100 pessoas com mais de 105 anos. Ora, em Portugal, com 105 anos haverá 10, 20 pessoas. Mais de 105 anos haverá 10, 20, 30 pessoas no máximo. No entanto, ainda há alguns. Porque nos falta a informação e nós não eliminamos sem informação, digamos, fidedigna, sem informação que nos mereça crédito. Para além desta questão dos óbitos, que é uma questão importante, mas, como digo, não excessivamente relevante do ponto de vista estatístico no recenseamento eleitoral, temos aquele fenómeno que falámos há pouco e que eu gostaria de vos falar com alguma impressividade, que é a inscrição no território nacional de não residentes permanentes no território nacional, que não são contabilizados pelo censo. O censo é uma fotografia que é feita no dia 21 de março, ou que foi feita no dia 21 de março, ou hipoteticamente no dia 21 de março, porque no dia 21 de março era um bocado impossível entrar na internet, mas enfim, eu consegui entrar no dia 22. Portanto, o recenseamento da população é o censo da população, o censo, aquilo que está a decorrer agora, é uma fotografia, é uma coisa estática, que é feita naquele dia e, portanto, e que apanha as pessoas que estão no território nacional. Ora, portanto, não apanha as pessoas que estão no recenseamento eleitoral e que não estão no território nacional, que são num número indefinido. Mas que serão umas largas centenas de milhares. Porque as pessoas têm, como eu disse, têm aquele apelo e aquele, digamos, aquele sentimentalismo que é tão nossa característica, é uma característica tão nossa, de gostarmos de ter qualquer documentozito que nos acredite como portugueses, quando não é o passaporte, é o bilhete de identidade ou agora o cartão de cidadão. Por acaso, o cartão de cidadão acho que não diz onde é que a gente... Agora não diz quase nada. Mas acho que não diz onde é que a gente... Pois não diz. Agora só no chip é que diz onde é que a gente reside. Portanto, porque agora nós, felizmente, ainda temos lá o nome do pai e da mãe, que já não é mau. Houve uma altura em que nem o pai e a mãe tínhamos no bilhete de identidade, éramos todos filhos de algo. E, portanto, este fenómeno é um fenómeno crucial quando se compara o censo da população e o recenseamento eleitoral. Isto é, como eu dizia há pouco, não me parece cientificamente muito sério comparar os números do censo da população diretamente com os números do recenseamento eleitoral. Com os números do recenseamento eleitoral, temos que assumir de uma forma clara que eles estão empolados, mas não estão empolados na ordem dos milhões, estão empolados na ordem dos centenas de milhares, e, como digo, é um fenómeno difícil de combater, porque vamos dizer às pessoas: não te vou inscrever. Ou vamos dizer à máquina: ora, cheira lá esta inscrição para saber se a pessoa reside cá ou não reside cá. Não. O que a máquina lê é Massarelos, Porto. Se é Massarelos, Porto, evidentemente que é que faz transitar para o recenseamento eleitoral para a freguesia de Massarelos do Conselho do Porto, com um determinado número que corresponde a uma área mais perto da sua residência, se houver postos de recenseamento. E, portanto, tudo isto é feito de uma forma automática hoje em dia, e por isso ficamos descansados nessa matéria. E eu diria que quaisquer outras situações que existam, como, por exemplo, duplas inscrições ou inscrições de estrangeiros que não podem estar no recenseamento eleitoral, inscrições duvidosas, são estatisticamente insignificantes, residualíssimas, quase a zeros. Portanto, destes três grandes fatores que contribuem para a abstenção técnica, digamos, para algum empolamento do recenseamento eleitoral, eu incidiria a minha atenção e enfatizaria de forma especial a inscrição no território nacional de não residentes permanentes, isto é, de pessoas que efetivamente vêm cá regularmente, vêm cá no Natal, ou vêm cá na Páscoa, ou vêm cá nas férias grandes, mas que passam, digamos, 10, 11 meses por ano na França, na Espanha, nos Estados Unidos, portanto, continuam e que um dia mais tarde, e isso assiste-se, por exemplo, na Madeira, há um fenómeno de crescimento do recenseamento na Madeira, que é não só este fator, como é, sobretudo, o regresso desses imigrantes, porque, infelizmente, os imigrantes madeirenses imigraram para zonas que vivem, desde há alguns anos, sob forte instabilidade política, que é o caso da África do Sul e é o caso da Venezuela. E assiste-se a um regresso de imigrantes, um regresso significativo de imigrantes na Madeira. E o mesmo está a significar cá. Assim como está a voltar a ver algum fluxo de imigração para a Europa, está a voltar a ver um fluxo de imigração para a Europa, sobretudo para o Reino Unido, também se está a dar um fenómeno inverso, que é as dificuldades económicas que aqui sentimos também são sentidas nos outros países. E muitos portugueses que residem em França, na Bélgica, em Luxemburgo e na Alemanha também estão a perder os seus empregos, estão a perder os seus postos de trabalho e, perdendo os seus postos de trabalho, a passar fome, passam fome em casa. Passam fome junto aos seus familiares, onde provavelmente terão mais algum apoio e onde, digamos, a solidariedade se manifesta de uma forma mais significativa do que realmente na fria Alemanha ou na fria França, onde realmente as pessoas, naturalmente, haverá uma tendência mais ou menos xenófoba para não auxiliarem os imigrantes, ou que, digamos, estes tipos estão cá a mais, estes tipos é que nos estão a prejudicar e, portanto, não vamos auxiliá-los demasiado. Obviamente que não vamos fazer disto uma questão política, porque, efetivamente, os imigrantes portugueses têm estado um pouco a coberto dessas ondas mais ou menos xenófobas, mas o que é facto é que, relativamente à situação económica, eles não são imunes, como não são imunes os franceses e os belgas e os alemães, e, portanto, as pessoas, quando se sentem dificuldades, têm tendência a recolher-se ao seu cantinho. Em França recolhem-se às suas vilas e às suas cidades de origem, onde têm provavelmente as suas corelas de terreno, onde podem cultivar pelo menos para comer. E em Portugal será a mesma coisa, as pessoas vêm de França e da Alemanha e está a haver algum regresso. Mas também está a haver, digamos, que eu penso que as coisas se empatam, porque está a haver também uma nova onda de imigrantes, sobretudo de imigrantes jovens e imigrantes qualificados, sobretudo para o Reino Unido e para outros países onde digamos, este tipo de pessoas que têm um pouco mais de qualificações conseguem encontrar com mais facilidade colocação e emprego do que aqui em Portugal, onde realmente o tecido industrial, oferece poucas oportunidades de emprego. Qual é o reflexo desta abstenção técnica? À qual, digamos, eu acrescentaria outros dois fatores de que vos falei, mas que não deixarei de enfatizar mais uma vez. Em 2008 entraram num só dia, tal dia que vos falei há pouco, dia 26 de outubro, mais de 600 mil eleitores em função da automatização do recenseamento eleitoral. dos quais mais de 300 mil jovens. Portanto, já resolvemos um problema à inefável comunicação social, que andava à procura de 300 mil jovens que não se tinham inscrito, já estão. E de certo também um número significativo de residentes estrangeiros, estou-me a repetir aquilo que vos falei anteriormente. Mas também vos gostava de falar de um outro fenómeno que é interessante, e que eu só tenho números até 2009. Tenho números de 3 anos, fui buscar números de 3 anos. Só entre 2007 e 2009 foram naturalizados portugueses mais de 100 mil cidadãos. São sobretudo pessoas africanas e residentes europeus há longo tempo residentes em Portugal. E, portanto, isto conta. 100 mil em 3 anos, imaginem, em todos os anos do recenseamento, mesmo que não tenham havido um pico como este, entre 2007 e 2009 houve um pico, houve 100 mil que entraram, portanto, estes acrescem, portanto, os tais 10 milhões já são um bocado mais de 10 milhões, quer dizer, são pelo menos 10 milhões e 100 mil entre 2007 e 2009, portanto, estes são números do CEF, são números oficiais, são números credíveis e são números que nos fazem refletir sobre as implicações que isto tem nas eleições. Estes números têm implicações nos níveis de abstenção. Este é um quadro geral, um pouco difícil de entender, mas em questão todas as eleições e referendos, desde 75 até ao Presidente da República, a última a verde, a coluna a verde representa o Presidente da República, a coluna amarela representa as autarquias locais, a coluna azul mais forte representa a Assembleia da República, a coluna azul mais clara representa o Parlamento Europeu, por isso é que está com esses picos grandes. Reparem as eleições do Parlamento Europeu, esses picos azuis claros são as eleições do Parlamento Europeu e os picos vermelhos, também grandes, representam os referendos. Isto significa que os níveis de abstenção nos referendos e nas eleições do Parlamento Europeu, exceto as de 87, reparem, em 87 tem ao lado uma eleição da Assembleia da República, foram no mesmo dia, por isso é que não houve muita abstenção. Se bem se lembram, foi a primeira maioria absoluta do professor Aníbal Cavaco Silva, pelo PSD, mas reparem que houve menos afluência na eleição do Parlamento Europeu, provavelmente pelo candidato do partido na altura maioritário, que era o PSD, não era provavelmente do agrado de todos os votantes e militantes do PSD. E parece que agora vai formar um partido político. Mas temos-los aqui desagregados. E vejam como isto reflete não só, digamos, um aumento algo artificial do recenseamento, como representa, sobretudo, eu diria que 95% representa um afastamento dos eleitores das eleições. Portanto, a abstenção. Isto são as eleições da Assembleia Constituinte, a primeira em que tivemos apenas 8,34% de abstenção, portanto, aquela manhã heroica de 25 de abril de 1975. Alguns de vós ainda não eram nascidos, mas eu já era e já estava a trabalhar nestas coisas e tinha entrado nesse ano para a administração eleitoral. Vejam como as coisas têm subido e em 2009, na última eleição, já se cifrou a abstenção não em 8,34%, mas em 40,32%. Isto significa um afastamento dramático das pessoas. E reparem, está ali um sublinhado, um sombreado, em 1980, em que votaram em 1980, estas eleições, creio que foram as eleições que foram as eleições que foram vencidas para a Aliança Democrática e pelo Dr. Francisco Sá Carneiro. O Dr. Francisco Sá Carneiro saiu primeiro-ministro destas eleições. Foi a última vez em que houve mais de 6 milhões de eleitores. Portanto, há 31 anos que não se registra uma afluência de 6 milhões de eleitores. Mas deixemos este quadro, passemos ao seguinte: as autarquias locais teve sempre níveis de abstenção superiores e têm sempre níveis de abstenção, apesar de serem aquelas que concitam mais interesse local, acabam por ser também, em média, aquelas que, das grandes eleições, vamos excluir daqui os referendos e o Parlamento Europeu, aquelas que têm níveis de abstenção mais elevados. Mas, como vêem, cifram-se, nunca subiram acima dos 40,99%, dos 41%, nas últimas, justamente nas últimas, e é isto, isto é um fenómeno crescente, está a crescer este fenómeno, não só porque este fenómeno compreende-se menos agora com um recenseamento mais seguro e que não cresce ao nível exponencial que crescia até 98, ou até, sim, até 98 crescia exponencialmente, a partir de 98 estabilizou, como vimos, e agora voltou a subir um pouco, mas está a decrescer ligeiramente. Portanto, como vêem, nas autarquias locais, tivemos sempre afluências, tivemos um recorde de afluências em 1982. Portanto, também já há muitos anos. O Parlamento Europeu é aquela desgraça que todos sabem, tirando em 1987, em que realmente coincidiu com umas eleições, coincidiram com umas eleições de... Foi no mesmo dia, houve dia 2 boletins de voto, umas eleições antecipadas da Assembleia da República, e foram eleições, aliás, num mês mau, foi julho, e mesmo assim houve 72,42% de afluência, o que é uma afluência bastante boa, muito acima até da média europeia. Temos também, portanto, a afluência, eu aqui, enfim, nem faço comentários, porque o referendo que teve mais afluência teve 48,12% de afluência, isto é, não chegou sequer a metade do eleitorado, e foi o referendo da regionalização, que é o que está no meio, foi o referendo da regionalização. O último referendo foi, curiosamente, o que deu origem a uma nova lei, não tem números que sejam de um referendo vinculativo, mas, enfim, teve números razoáveis, situados acima dos 40%, o que é considerável em termos de referendo, se compararmos, por exemplo, com o referendo homólogo e sobre a mesma matéria que existiu em junho de 98, em que apenas votaram 31,89% das pessoas. Portanto, os referendos é uma matéria que os políticos vão ter que rever, nomeadamente em termos de vinculatividade. Porque exigir-se com um recenseamento que está empolado, que está ligeiramente empolado, que dificilmente deixará de estar empolado devido a este fenómeno da imigração, dos imigrantes que preferem estar cá votados, votar cá, será difícil alcançar 50% de afluência às urnas pode tornar vinculativo. Portanto, isto é uma questão que só pode ser resolvida em sede de revisão constitucional. Esperemos que haja essa lucidez. E, finalmente, queria-vos só, para, não para me desculpar, porque, enfim, já me desculpei perante os senhores, já pedi desculpa aos senhores deputados e já fui vítima, digamos, de sevícias várias na comunicação social e na primeira comissão da Assembleia da República, queria falar-vos sobre a abstenção nas eleições do Presidente da República, que tem sido sempre, que tem números muito dispares. Tem desde os 15,61% de 80, 15,61% de 80, corresponde à eleição, à segunda eleição do Presidente Yanes, à reeleição do Presidente Yanes, com os 53,48% da eleição que foi há menos de dois meses. Isto para vos dizer que, fundamental, e sublinhei ali dois resultados, o de 2001 e o de 2011. Porque, alegadamente, e com alguma razão, se diz que houve muita gente afastada do voto por motivos burocráticos e por, enfim, barracas institucionais. E porque houve sistemas que falharam e, portanto, que houve muita gente que, portanto, ficou impedida de votar. Bom, eu diria que, em primeiro lugar, ficou impedida de votar porque nem se informou, primeiramente, onde é que era o seu local de voto, qual era o seu número de inscrição. Depois, porque chegou lá, viu uma fila e veio-se embora. Mas se fosse uma fila para a Vorta, não para a Porta Inglês, para uns saldos jeitosos, se calhar era capaz de ir às 4 da manhã para estar na fila. Mas isso já são, digamos, coisas que politicamente são, mas como estamos aqui sozinhos, podemos dizê-las, e somos todos pessoas de confiança e de bem, essas pessoas, de certo, que se houvesse um bom saldo no Corte Inglês, levas duas peças pelo preço de uma, estariam às 4 da manhã, mas vão às 11 ou ao meio-dia, encontram uma fila de 20 metros, desistem, porque isto da participação cívica não é coisa que interesse muito. Mas reparem que, apesar de tudo, em 2011, entre 2001 e 2011, há uma diferença de votação. Para mais, em 2011. Isto é, apesar de desalegados incidentes, votaram quase mais 50 mil pessoas, que não é... Portanto, é o Estádio do Dragão cheio. votaram mais 50 mil pessoas do que, cerca de 50 mil pessoas do que em 2001. E digo 2001 porquê? Porque é uma eleição homóloga, isto é, uma eleição pouco competitiva. Em 2001 temos a reeleição do ex-presidente Sampaio. Portanto, era uma eleição pouco significativa. Ele vinha de um primeiro mandato e normalmente quem faz um faz dois, como a história tem provado. Portanto, era uma eleição pouco competitiva. Votaram 4.449.800. Agora, numa eleição igualmente pouco competitiva, porque, enfim, recandidatando-se o professor Cavaco Silva, portanto, desde há largos meses que se dizia que seria um passeio, e foi, de certo modo foi um passeio, não um passeio, digamos, muito descansado, mas um passeio, tivemos 4.492.453, portanto, houve mais gente a votar, apesar de, e num dia que foi o mais frio do ano, se bem se lembra, foi o dia mais frio do ano, e tivemos mais gente a votar que em 2001 numa eleição homóloga. Portanto, não exageremos com aquilo que sucedeu, não exponenciemos aquilo que sucedeu, atribuamos algumas culpas, com certeza, à administração eleitoral, por não ter robustecido os sistemas de informação que suportavam os SMS e que suportavam a informação nas freguesias, com certeza, largas culpas, já assumidas, deu origem a duas demissões, a minha não foi aceita, infelizmente, senão estaria bastante mais descansado, porque agora vou ter eleições outra vez, e portanto, mais uma dor de cabeça e mais uns problemas de fígado e de estômago e umas coisas assim desse género. E, portanto, vamos pôr as coisas no seu lugar e vamos dizer aqui, perante esta pequena assistência, que em 5 de junho ou 29 de maio, se houver eleições, serão entre 29 de maio e 5 de junho, que nesse dia as coisas irão correr bem, que estão a ser tomadas medidas necessárias a que esta situação que ocorreu com as eleições do Presidente da República se não volte a verificar, porque mesmo que fosse só um eleitor que estivesse impedido de votar com uma situação desse tipo, já seria grave. Se foram 1.000, 2.000, 40 mil ou 50 mil, duvido que haja alguém que possa dizer com segurança que foram isto. O público, com a sua jactância e alguma arrogância, que é típica desse hebdomadário excelente, disse que eram 42 mil. Isto é que é certeza. Eu gostava de me explicassem como é que chegaram a 42 mil. Mas se foram 42 mil, dramático, em 9 milhões, não me parece. E gostava de vos agradecer a atenção. Reparo que ninguém adormeceu. Agradeço. Muito obrigado.